312, autorizado a final do procedimento PLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Vive 312. Libra, linha decolando da pista 0, vento 190 graus, 105 nós. Plan 3732, texto para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX2, é posto estabilizado no localizador. Fernando, é como 41, não chama o controle, 119, decimal 8, bom dia, bom dia. 198, bom dia, 625. controle Salvador, muito bom dia, Chanel 625. Chanel 625, contato no radar decolagem, suba para nível de voo 320, sai da árvore. 320, na saída da árvore, 6225. Vai se aceptando 6312. 6312, chame a torre 1 na noite decimal 95. 6315, daqui a pouco, 6315. Rebondi, Oxanel 6312, na final de 4 por 4. Repa Simbra, bom dia, 6312, repa Simbra, com trem checado, altímetro no zero, no meio. Vai reportar, vai estar travado 63. A pista tá molhada ainda, Luciano? Me dando um momento. Quem é que vai fazer nada? Colégio 0, vento 190 graus com 059. Bom dia, mantenha a posição. Controle. A gentileza autoriza direto Elefa para o 6225 para evitar formações. 2, assinante livre, pouso, pista no zero, vento 190 graus com 0,5 nós, pista úmida. Livre, pouso, bateu, travou, 63, mandou. 079, decola 44, controle 1, 19, decima 8, bom dia, bom dia. 19, 8, bom dia, certo. Colagem, suba para nível de voo 340, saída da El. Versa 3179, bom dia. 3179, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da El. 340, da El, 3179. Confia na nave que chamou o controle antes. Autoriza direto alerta para evitar formações. Utilizado 6225. Direto alerta, 6225. Nove ali, mantém capoeira no zero. Soluz 45, direita 121, decimal 1, o solo, bom dia. Fiquei liberado na foto, vocês estão 1.63. Autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060, quer negar no 0 no meio. decolagem da pista no zero, vento 190 graus com 05 nós. Controle 31179, vai manter a proa 265 por 10 milhas. Pode vir os Leta 3179. Pode vir os Leta 3179. Decolo 47, controle 1, 9, 8, bom voo, bom dia. 9, 8, bom dia, senhor. Controle azul 4039, bom dia. Azul 4039, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, pode aprovar da EL, dá presente? Autorizado 4739. Ok, autorizado, terra. Oxanema 225, chame o centro Recife. Frequência no 26.0, alterna no 28.8. 26.0, 28, né? 25 graus, então, 3732, passando Duna, complete a aproximação do estimador, 1.8.95. 295, tá, 3732. O 1160, direto do Duna 2000 pés, QNH 1096, reporte estabilizado no localizador. Correção, motor. Bom dia, tá 3732, tá 2 milhas de cifra, baixado, travado. Beleza, 3732, localizamento 1-0, 1-6, já tá visual? Afirmo. Repouso, 1-0. O vento 190 graus, 190 graus, com 05 nós, 3732. Repouso, pistão 90, tá? 3732. Sobre 4039. Prossiga 3179. Possibilizar, é o 430, é 4039. A gente pode descobrir a recessão no arco de 20-30? Tá livre, foi um hotel 340. Obrigado. Autorizada a chegar, tá bom? Que desça para 4 mil pés. Que legal, no 0. 1-7. Que legal, no 0, 1-7 agora. Tá. Duna. M3-1. Tan 3179. Chame o centro Recife. Frequência 125.1, Alterna no 33 decimal 25. Van 33 decimal, bom dia. Sol 52, à direita, Sol 21, decimal 1, bom dia. Sol 9, Brás, 32, 32, obrigado, bom dia. Quadra 39, autorizado, vai direto, Leda. Azul 4039, chame centro, Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Livre a velocidade de metro 3 e 9. Tim 384, livre a linha e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 1008 nós. Boa noite. Victor, nós vamos autorizar a chegada Marireta para nível de voo 050, NH 1017. Obrigado, Gol no 890. Na M3, o número desça para 2.000 pés, desde a final do procedimento LSS2. É pós-estabilizado no localizador, confirme se tem condição de aproximar e pousar na prova de dono. Bate a cola 58, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 119-8, obrigado, bom dia. Dona Salvador, muito bom dia, o CRIP 5384. CRIP 5384, compra do radar de colagem, chega para a linha de voo 90, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, o 5384. Uno 60, China Torre, 1-1-8-1-9-5. 1-8-1-9-5, voo 1-1-6-0. Torre, voo 1-1-6-0. Tem checado, o altímetro agora 1017, o gol 1-1-6-0. Vai repartar, o voo 1-1-6-0. Gol no 891. Utilizado, bastante trabalho, gol no 60. 60, tem livre pouso, pista no 0, vento 190 graus com 08 nós. Livre pouso, gol no 60. Livre gol no 891, após dirigido nas 2.000 pés do KNH no 097. 931, inicie a redução para visitar o localizador. Gente, vai reduzir, 931. Controle Salvador, 35324. Solicita a proa 050 por aproximadamente 10 milhas para evitar as formações. Livre 5384, após voo Jamo. Após desvio, Jamo 5384. Após desvios, direto Aracaju. Após desvios, direto Aracaju, 5384. Qual é o seu localizador? Hoje na 6311. 311, chama a torre, 1 na noite decimal 95. 295. 311? 6121, decimal 1, respondeu. Direito 311, por favor. Salvador, boa, hoje na 319, na final, visual com a pistão Rodel. Na 319, reporte passando externo, marcador externo com trem checado, altímetro agora no 017. No 017, reportaram passando externo, 319. É o voo 1891 do curvando à direita por hoje em Duna, descendo 2000 pés. 1891 é estabilizada. Passou externo, baixou e travou. Meia, 319. Ciência livre pouso, pistão no 0, vento no 9, 0 graus, com 08 nós, 6319. Livre pouso, 6319, pistão no 0. 907 à direita, no Fox, solo 121, decimal 1, bom dia. Bom dia, gol no 891. Gol no 891, recorte Simbra, marca destino, poderia checar, do altímetro no 017. Estimativa no 017, reportará 891. A chuva já chegou aí na pista? Chove no momento sobre o campo, ok? Salve aí na curta final, tem uma chuva aqui na curta final dando 0. Ok, grato, 91. Cinco, três, oito, quatro, caminho centro, Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Passa Simbra e avista a pista, o gol no 891 embaixo, feito travado. Gente, no 891, forma agora chuva leve sobre o campo. É, pista úmida, o vento 190 graus, com 08 nós, tempo autorizado, pista no zero. Ok, ciente, prossegue para o pouso, gol no 891. Solo 1-2, direita na Fox, solo 121, decimal 1, seu bom dia. 1, bom dia. Bom dia. Né? 3, só uma chuva forte no momento, né? Colagem, aprendendo a 3, pistão no 0, vento 9, 0 graus, com 15 nós, 1 no 5 nós. Colagem, aprendendo a 3, pistão no 0, vento 9, 0 graus, com 15 nós, 1 no 5 nós. 3, 5, 2, 2, 1, cabeceiro no 0. controle. Uma 630 direto 4 desça para o nível de voo 080. Sinegal no 0, 1, 7. 8, controle 119.8, bom voo, bom dia. 119.8, bom dia, 3663. O seu voo no 630. 1630. Para nível de voo 050, que negar 1017. Bom dia, 3663, passa 2000 no perfil da Tael. Aguarde, 3663. Oceano M3, 32, autoriza a chegada a mar e desça para nível de voo 090. Senegal no 097. Oceano 3663, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 na saída da El. Passa nível 340, a senhora autoriza por Edileda? Autorizado, 3663. Valeda, 3663. Passa 6332. Decola 20, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 98, bom dia, 5221. Dois, reporte para descida. Essa é a feita da pista 10, mais que a bicicleta. Para o instrumento. Eu sou piloto e aeronave homologado para voo instrumento. Esse mais que é o que você deve. Esse 5221, bom dia. Configura o controle. É o trip 5221, bom dia. Trip 5221, contato radar decolagem, suba para nível de voo 200, sai da árvore. 200 na árvore, 5221. Voo na 630, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento da LSX, foi estabilizado no localizador. CNM-332, informa o tráfego à sua direita. 2:04, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 075. Bravo, Eco 58. Para Romeu, Mike, Eco Juliette, informa o tráfego à sua esquerda. 9:03, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 140 para o 090. É voz da Oceaneta. Viu, Mike Eco Direct? Primeira nave que modula para o controle. Ano 3663, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. T04, autorizado a minha decolar da pista 10, vento 190 graus, com 8 nós, 08 nós. Prossiga em aqui, Delta Charlie. Passango, Yankee, Delta Charlie, ao controle Salvador. De leste, se possível, peça para o mesmo reportar cruzando o farol da barra. É 332, desça para 2 mil pés, autorizado sinal elétrico, pode estabilizar o localizador. Mike Eco Juliette, para a vetoração foi na proa 060, corrigindo 070. Precisava descer até 3 mil pés, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, o Kenegão no 097. Na escuta do controle de Salvador, informa o Salvador operando instrumento 1.200 pés com 5.000 de visibilidade. Controle Salvador, muito bom dia, eu estou 3604, passa 1.500 na Arboa. Então, 3604, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360, árvore, 3604. Então, 3604, tem condições de curva à esquerda direto e lenta? Tem, só curva direita aqui, 3604. Foi direto e lenta, 3604. Direto e lenta, 3604, obrigado. IFC 5221, não foi direto. Direto Vitória da Conquista, 5221. Conteúdo Direto Conquista, 5221. Está presente, autorizado. Direto Conquista, trip 5221. Sim, 5221. Mike Eco Direto, reassuma a navegação na Proa de Duna. Rua 29, vem na proa de bonde para a chegada da bonde, passo para a descida. Rua 29, vem aguarde para a piscina descida. Esse é, justamente está nível de voo 080. Big Data Charlie, é o controle Salvador, como recebe? Então, Yankee Data Charlie? Se possível, uma ponte para o Yankee Delta Charlie, peço para o mesmo ao cruzar o partido do Citroën Sul, chamar a torre 198 decimal 95. Zero, gol no 630. No 630, chame torre 198 decimal 95. 2, 9, 6. 2, 9, 6. Pode desviar os dois na Mike Eco Direct. Dois Salvador, gol no 630. Campo 630, altímetro no 0, no 7, já está baixado travado? Baixado travado. Visual? Visual. Posso no 630? A temperatura está livre na pista, nós vamos terminar a inspeção na pista. O vento 190 graus, 1080 nós. Agora sim, tem livre pouso, pista 1-0, informo pista molhada. Ok, obrigado. Umba 29, vou ir na proa de bonfim. Tipo 5221, chame o centro de CIF, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Tipo 221, secundária 128 decimal 8. Prossegui litoral norte.

Florida. E o vento 190 graus com 08 nós. Repouso, Tenente 3, 32. Ingresso taxi via pista, reporte cabeceira 197 pronto para decolagem de forma microfone. Yankee, Delta Charlie, Bruno da Pensa 3. E aguardando para fazer a venda 28. Aguarde o pouso da, do Airbus na curva final da 1-0. Mantenha a espera no setor aguardando Yankee, Delta Charlie. Charlie. Vamos traçar para a direita, mantendo o setor sul.